Passamos a observar nosso estado mental. Sentir e observar o corpo. Sentir e observar a respiração. Passe a respirar expandido, buscando ampliar o seu volume respiratório. Sinta seu corpo nesse movimento mais amplo da respiração. Observe sua mente na respiração. Perceba também os sons. Sons do ambiente. Som de sua respiração. Nada está vibrando, constante. Também sutil, tente perceber o som em sua mente. Procure identificar um som em sua mente, uma palavra, uma expressão. Identifique que tipo de emoção, de sentimento ela traz. Perceba em sua mente agora o som da palavra amor. Perceba o som, prema. Perceba o som da palavra vida. Da palavra prana. som da palavra eterno. Palavra Satya. Busque agora em sua mente, em sua consciência, a vibração OM, silenciosamente ecoando em sua consciência. Trazemos as mãos na altura do plexo cardíaco. Vamos trazer esse som, essa vibração, pranava, om, a consciência da mente, para a vibração sonora. piscar. Você acha que a palavra tem poder? Qualquer som, né? A gente vê dentro de um local que tem ali, sei lá, pedreiros trabalhando, né? Martelando. Se ficar ali alguns minutos, você vai ficar com a mente um pouco agitada. E a mesma coisa as palavras, nós usamos apenas três palavrinhas. Hein? Quais foram? Vida eterna. Prema, prana, satya ou sanatana também. Sat. Então, assim, tem muito disso hoje, né? Do poder de você vibrar coisas boas. Né? Às vezes até se explora isso de maneira um pouco pejorativa, de uma forma muito populista. Né? Ah, o que você pensar, você vai transformar. Né? Então você pensa em, sei lá, em saúde, você vai ficar saudável. Você pensa em dinheiro, você vai ficar rico. Você pensa em uma pessoa bonita, vai aparecer a pessoa bonita para você. É bem assim. Embora isso ocorra, se você realmente trabalhar a sua energia mental de acordo com aquele conceito que você está vibrando, aquilo vai criar uma condição. E então não é uma invenção nova, é o que se vende hoje, você muito vinculado assim ao momento que a gente vive, né? Tecnologia e a coisa do poder da mente, fica tudo uma coisa meio confusa, né? E acaba às vezes pegando pessoas de forma inocente. Eu falei sobre isso, eu acho, sobre a questão dos arquétipos, eu falei com vocês ou foi em São Paulo, ali no Rio? Não passei isso em áudio também, não. É, porque tem a teoria do Jung, né? Só que não é só dele, isso já vem lá dos arquétipos passados, antigos, gregos e até mesmo védicos, né? Hindus, enfim. Esses arquétipos, eles vão expressando diferentes expressões nossas, ou expressões que o nosso inconsciente assume. Então, uma delas, você vai ter, por exemplo, o arquétipo do herói, o arquétipo do guerreiro. Isso é muito usado, inclusive, em marcas, né? Para desenvolvimento de marcas, de branding. Então, você quer desenvolver uma marca, você vai usar ali um arquétipo por trás dessa marca. Você vai associar aquela marca, logotipo, tudo isso com um herói, por exemplo, Marlboro. Não sei se lembra do Marlboro? Cowboy. Cowboy. O que leva a pessoa a fumar Marlboro? Sentir. É. Então, tem ali um herói, né? Ali, chapéu de cowboy, laço, cavalo, deserto. Então, principalmente era um cigarro que era comum assim, os homens, né, quererem fumar para se sentirem mais homens, né? Fumando Marlboro. Venha para o mundo de Marlboro. Né? Então, poxa, tem um arquétipo. A Coca-Cola, né, ela usa muito o poder dos arquétipos. E sempre liga muito com o slogan também da marca. Mas o que a Coca-Cola nos dá assim, de impressão? E viver a vida. É bem isso. Então, aventura, né? Você toma Coca-Cola, você sente, poxa, que legal, a vida é maravilhosa e tudo. Inserido, sim. Inserido, McDonald's, tudo isso aí tem. Todas elas, se você começar a estudar, inclusive tem livros, pesquisadores, tanto da área da psicologia, como também da própria área do marketing, né? Que estuda o branding como um elemento ali que, se você trabalha ele na marca, você vai fisgar o cliente, o público. E isso existe também, infelizmente, no yoga. E Existe muito disto na linguagem política, na linguagem dos mestres, né? Quando realmente não é um mestre bem fundamentado, ou de líderes que querem arrebanhar. Então ele usa de um discurso, muitas vezes esse discurso que vai atrair a atenção das pessoas e fazer com que elas sigam aquela direção que ele está querendo oferecer. Isso no yoga, estou falando porque existe o arquétipo do inocente. E o arquétipo inocente é muito usado, por exemplo, por religiões, por organizações espiritualistas, por diferentes líderes ou diferentes comunidades, né, que queiram, de certa forma, tocar naquele ponto em que você é frágil, sabe? Então é o arquétipo do inocente, é quando nós nos posicionamos de forma inocente. Então, por exemplo, um discurso muito voltado ao amor, ao coletivo, à paz, a uma unidade. Isso tudo acaba atraindo, porque quem não se sente comovido, né, quando vai falar de amor, né, a pessoa pode ter um discurso muito caloroso, muito envolvente, né? Nossa, ele fala assim, me cativa. Na verdade, ele está cativando o seu arquétipo de inocente. Porque nisso ele está te colocando, então, para se absorver na palavra, naquele conceito principal, só que com isso ele vai se infiltrar em outros campos e vai te trazer. Então é o que ocorre. Isso tem ocorrido muito com os meios de comunicação moderno. Por isso que eu estou falando dessa questão de você às vezes trabalhar, né? Não, o que você pensar, você vai conquistar. Isso é verdade. Mas se usa de um artifício desse arquétipo do inocente. Porque você usa desse mecanismo, mas não explica qual é a verdadeira finalidade, qual é o verdadeiro propósito, qual é a raiz desse conhecimento, né? Aí parece que foi um alemão que inventou, foi um, sei lá, um ás aí da tecnologia, coisa do tipo, mas não é isso. Tudo que a gente vivencia hoje, na verdade, é uma transformação de elementos que estão existindo já há milhões de anos. Então, quando a gente pensa nessas palavras, e realmente elas vão ter efeito. Por exemplo, se você tem... Você falou do azul, né? E o azul, ele tem, no aspecto cromático dele, uma energia que tem mais a ver mesmo com... Vocês se fecharam um pouco. É uma cor de um certo acolhimento, né? Ela te acolhe. E é uma cor que, se você ficar dentro de uma sala azul por muito tempo, você pode ficar, às vezes, até meio entristecido. Ela entristece também. A tonalidade. Ela esfria, o azul. Ela é fria, uma cor fria. Então, ela vai esfriando, esfriando, e você pode ficar, às vezes, até depressivo mesmo. Sim. Então, você tem que contrapor com outra cor, um vermelho, um amarelo, por exemplo, para te dar mais energia, aquecimento. Aí tem a questão dos gunas por trás também. Então as palavras, elas também têm a influência dos gunas. Então se nós acordamos pela manhã, ai, putz, tem que trabalhar hoje, pegar o metrô, ficar lá, nossa, até o final da tarde. Então você já pensa, nossa, tem que trabalhar. Aí você analisa, nossa, eu tenho que trabalhar. Aquilo fica ecoando. Contaminou o seu estado de espírito totalmente. Completamente. E aquilo, então, mais insignificante que seja, não, mas eu vou lá, vai passar logo. Mas está ali, enraizado. Isso tem a ver também com os sanskaras. Uhum. Lembra-se dos sanskaras? Né? Os registros que nós fizemos, né? Como, por exemplo, o que nós desenhamos na nossa mente. É aquele caminho que a gente vai seguir. Então, se nós desenhamos uma experiência que nós vamos realizar ou alguma coisa que nós vamos ter que fazer já dentro desse percurso, o percurso vai ser um sofrimento. Você vai ficar ali até o final do dia, porque sua mente já registrou. Tenho que trabalhar. Então, tudo que tem hoje assim, envolvendo isso, né, a questão toda, por exemplo, de mindset, de mudança da nossa perspectiva, mudar o modo de pensar, mudar, né, o foco para ver se você melhora. E tudo isso, claro, meio corporativo visa também como uma maneira de melhorar o rendimento do funcionário, do seu colaborador ali. Mas o ponto é, nós podemos fazer isso. E a proposta do yoga é esta. E fazer isto para o nosso desenvolvimento. Tem um processo todo em curso, né? Isso já faz tempo, desde do Império Prussiano, de Bismarck, também da história, né? A Prússia, na época, era assim, ou você era... Tinha dois objetivos, né, na vida ali. Era trabalhar, né? Você tinha que ter uma produção... E para que as pessoas pudessem trabalhar, assim, ser educadas com essa mentalidade da produção. E foi esse sistema que foi aplicado em todo o Ocidente e foi aplicado maciçamente no Brasil, por exemplo, vamos dizer também nos Estados Unidos, Europa, tudo. Funciona dentro desse mecanismo. Você tem que estudar para produzir. Então, não importa o que você pense, você vai ter que ficar dentro desse sistema. Você está estudando, está se preparando para produzir. Se você não produz, você é inútil. Né? Agora, a questão é, isso é algo que foi imposto para nós. E... se foi imposto, significa que é algo que, por mais que eu use o meu mecanismo de pensar coisas positivas, de tentar traçar algo visando um objetivo pessoal meu, ainda assim eu vou ter que lutar com uma barreira muito forte contra mim. Porque tem todo um sistema. Sistema, né? É um sistema. Só vou falar rapidinho uma coisa que aconteceu. Eu pego muito metrô, eu estava no metrô, acho que ontem, e estava lendo Bhagavad Gita, né? Atrás de mim, estava no horário do rush. E atrás de mim, duas meninas conversando, e uma delas falava muito alto. Todo mundo ouviu, né? Ela trabalhava na Danone. Ela falava, não, o creme, veja bem, a linha de produção agora mudou. O creme, aquele creme que sobra, nós mandamos, aí vira, não sei o que, o requeijão. E o que sobra ali, ela falava termos, assim, lá do técnicos, né? Mas eu entendi isso. O creme que sobra, deve ser aquela porcaria, vira o Danette não sei o quê. Aí do Danette não sei o quê, e agora mudou também. A tampa, antes a gente, nós, tudo ela falava nós, a gente. E não é, ela, pela vestimenta dela, ela tava tipo, ela era uma coordenadora de computadora, não era da linha de produção, né? E me chamou a atenção, ela fala sempre nós, porque nós agora mudamos não sei o quê, então nós vamos... Aí eu falei, nossa, quase que eu tava ali no capítulo, quase que eu falei alto capítulo, assim. Mas também como inseriu nós, né? É. Ela, quem ela? Quase que eu falei, você está enriquecendo a Nestlé, sei lá se é Nestlé, que é dona da Danone, não sei. Danone, é concorrente da Nestlé. É Danone, Danone. E me chamou a atenção esse nós, que a gente sabe, né, no mundo corporativo, é tão forte que... Nossa. Pois é. Mas quando a gente fala da questão toda do sistema, né, a gente está pensando que o sistema se diz respeito a um... Muitas vezes a gente coloca o capitalismo, né? O sistema capitalista. Mas quando a gente entende que a questão toda de... Seja qualquer frente que a gente vá fazer, ou vai buscar, ou vai tentar realizar... A base é a educação. Então o problema todo está no método educacional. E o método educacional ainda é o método prussiano. Vocês podem pesquisar isso e buscar referências, porque tem muita coisa falando sobre Bismarck. Ele era um imperador na época, né, da Prússia. E como era uma época de produção ali, industrial, então ele tinha que educar o povo a ser funcionário das indústrias ali de produção. E esse método foi implantado. Quando isso? Que século? Século XIX. Educação da Leopardo. É. Onde fica geograficamente? Ali próximo, entre Alemanha, né? É, Áustria. Onde é a Áustria? Bismarck, né, dali até veio as primeira guerra, se não me engano, foi inclusive com um desfecho ali do Império Prussiano de Bismarck. Então, a gente tem uma questão muito forte dentro do nosso modo de entender o ensino, de entender a educação, de entender como que é transmitido e como é absorvido o conhecimento. Sabe, isso é muito sério, porque quando eu estava fazendo essa experiência agora há pouco, é muito para tentar perceber o quanto que o som, ele não tem uma dimensão externa, uma dimensão interna. Não sei se vocês perceberam, se vocês entendem isso, quando eu falei de observar os sons do ambiente, mas onde está esse ambiente? O som mental, o som da respiração, onde está esse som? Eu que estou falando agora, onde está isso que eu estou falando para vocês? Será que tem um fora e um dentro mesmo? Será que não é tudo dentro? Esse é um aspecto que é apresentado no Gita como sendo a individualidade de cada um de nós. Na individualidade de cada um de nós está compondo o interno de cada um de nós. E por mais que você ouça algo, agora o pássaro parou de cantar, tinha um sabiá. Por mais que ele esteja cantando, esteja ouvindo sons fora, na verdade esse som está dentro de você, está no seu campo mental, que é definido no yoga como kshetra, é o campo de atuação nosso. Lembra de Sankhya? O som que está no campo de atuação, no campo kshetra, e o ouvido, que é o objeto de percepção do som. O objeto sonoro, que é o objeto de percepção, e o objeto de absorver aquela percepção. O objeto do sentido e o objeto da percepção. Então, na verdade, tudo isso está internamente, só que a gente se relaciona como sendo externo. Então, quando nós apenas imaginamos que é algo que está fora me afetando, na verdade, esse fora já está dentro de você te afetando. É como aquela ideia de você, né, não julgar o outro. Porque quando a gente julga o outro, a gente vê o erro do outro, a gente está, na verdade, identificando o nosso erro projetado naquele outro. Então, tem muitos aspectos da psicologia, muitos aspectos dessas ciências novas, né, vamos dizer assim, que estão dizendo sempre a mesma coisa ligada ao yoga. Então, um ponto importante disso é perceber a nossa individualidade, perceber, assim, esse centro que é você, de como você está percebendo. Por exemplo, nesse momento, cada um está percebendo um som diferente. Né? Mesmo o som do avião, cada um vai estar ouvindo de uma maneira. Pode imaginar que é um helicóptero, você pode imaginar que é um Boeing, você pode imaginar que é um teco-teco, não. Ou um drone, agora parou. Entende? Então, essa percepção, ela é individual. E ela indica que cada um de nós somos uma centelha única e eterna. Isso que é o mais importante de ser entendido e de buscar realizar na nossa vida prática. A nossa perpetuidade. Isso no yoga é essencial. Entender que nós somos um processo de desenvolvimento constante. Por exemplo, o homem, o ser humano, é um animal racional. Mas será que é só isso? O homem também é um animal, então, distinto dos outros, ele pensa, capaz de pensar. E é o pensamento algo que nos dá capacidade de estar sempre se desenvolvendo, melhorando, se aperfeiçoando, evoluindo. Se a gente pensar sempre da mesma maneira, não é pensar. A própria dinâmica do pensamento é um processo crítico. Você pensa e depois você analisa. É isso mesmo? Não. Será que eu agi de forma correta? A maneira que eu estou pensando, será que não é um pouco preconceituosa? Será que não é um pouco racista? Será que não é um pouco... Mas será que também se eu for muito para esse lado, será que eu não estou sendo manipulado para ser assim? Por exemplo, não quero abrir debate, mas essa exposição do Santander, né, gerou uma discussão enorme. Né? É legal essas coisas para a gente se situar ali e pensar, eu sou a favor ou eu sou contra? Por que eu sou a favor? Por que eu sou contra? Eu estou tendo uma postura, uma posição por influência dos outros, que na verdade não são os outros externos, estão dentro de mim, então de uma forma ou de outra sou eu que estou tomando essa atitude. A gente tem que assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade nas nossas decisões. Não falar, não, mas está todo mundo aceitando, está todo mundo contra. Qual é a média? É a maioria a favor? Então eu vou ficar a favor também. Não, você mesmo. E ter esse domínio sobre a sua própria autoanálise, sua autocrítica. E isso nos distingue dos outros seres. E entre os seres humanos também. Uma pessoa que não pensa, uma pessoa tapada, né? Não é pensar porque não é ignorante, mas às vezes pessoas acadêmicas, com PhD, imagine, quanto mais especializado você é, mais você pensa de acordo com aquela especialização e deixa de pensar de outras formas. Você acaba também se condicionando. Então, não é a questão de mérito acadêmico, de diplomas, e também não é o demérito de você não ter nem, sei lá, alfabetização. Não é essa a questão. A questão é o potencial que nós temos de usar a nossa razão, de pensar. Né? E quando nós analisamos por esse lado a questão do pensamento, nós vamos ver que o que nós colocamos aqui dentro, ou o que nós aceitamos, o que nós absorvemos e colocamos aqui no liquidificador nosso, mental, é o que vai nos dar a projeção do mundo. É o que vai nos dar essa proposta de como eu vou viver a minha vida, como eu vou fazer da minha vida, como que eu vou reciprocar com a vida. E o reciprocar com a vida é reciprocar com as pessoas que estão interagindo, com o meio, porque é isso que vai nos estimular a estar sempre refazendo o nosso modo de pensar. E isso dá vitalidade ao pensamento, dá vitalidade a tudo. Pensamento é um fenômeno da mente. É uma das funções da mente, sentir, pensar e desejar. É um aspecto sensitivo, o aspecto cognitivo e o aspecto volitivo. Isso tudo é mente. E a mente, ela é prana, a mente é vida. Se você para de pensar, se você para de alimentar o pensamento, você começa a definhar. Mas esse aspecto da individualidade da alma, né, da eternidade da alma, como é que fica a mente, assim, né? O pensar, a diferença entre o pensar e uma consciência, o que fica depois da morte, assim, porque desde quando prana, né, esses aspectos da mente, eles, de repente, eles se vão junto do corpo, e aí, onde é que fica... É uma boa pergunta, não sei se eu entendi bem, mas eu entendi. Eu peguei um ponto importante aí, que a mente, ela tem, ela é como que uma função de dois polos, né? O polo transcendente do nosso aspecto espiritual e o polo terrestre, o polo físico nosso. Então, como nós vemos, vivemos, interagimos com o mundo físico, aí estão os nossos condicionamentos, os sanskaras, os registros que nós temos, a nossa consciência de mundo, a nossa consciência de realidade. Tudo isso está dentro do aspecto físico. Só que a mente ela é o limiar ali também para o aspecto metafísico, transcendente. E a influência que a mente tem do aspecto transcendente é maior do que a influência que nós temos do aspecto físico. Só que nós deixamos o aspecto físico nos influenciar mais. Um exemplo é a intuição. Ninguém aqui, pelo menos eu e o Cadu, acho que o homem já tem uma certa limitação para a intuição. A mulher já é mais sensível. E às vezes essa sensibilidade deixa aflorar um pouco mais a intuição. Isso que a reflexão, você estava falando, você usou até uma palavra parecida agora há pouco, essa reflexão, né, de tudo que a gente recebe, etc., parar para pensar, né? Sim. Sou eu, né, com relação à exposição ou qualquer outra coisa? Ou é o que os outros estão me falando? Não, mas pode ser que eu realmente esteja num momento equivocado, então o que os outros falaram, refleti, levei para cima ou para dentro e não, realmente isso faz sentido, então eu vou mudar. Sim. Porque eu acho que a minha visão, a minha maneira de agir, o meu pensamento, realmente eu percebi que não está adequado, então... Não, vou mudar. Ou não, recebi isso aqui, processei aqui internamente, conversei com tudo que eu tinha que ver. Não, realmente isso não faz sentido, então não vou absorver isso daí. Exato. É interessante o processo, mas eu acho que a gente se perde muito devido a desde que a gente nasce, no sistema educacional e tudo que a gente é bombardeado o tempo inteiro de informação e de instrução sobre o que fazer e como. Sim. Aí os sanskaras, a gente vai se mudando assim. Exatamente. E o perigo, né, nesse sentido, é a mídia. Uhum. Porque hoje em dia tem muita coisa de debate público, né? E é tudo muito já modelado. Então, ou você é isso ou é aquilo. Você não tem um terceiro... Você não pode entrar num debate com um terceiro ponto. Não, meu ponto de vista não tem nem a ver com nenhum dos dois. É um outro. Não encaixa. Então existe um modus operandi aí também que é para condicionar a sua maneira de abordar o problema e pensar dentro já de uma caixinha fechada. Não tem como você mudar muito. Mas é isso. A gente deve tentar trabalhar mais essa percepção espiritual. Deixar com que o aspecto espiritual nosso aflore mais. Né? Então, o que acontece? A mente... É uma consciência, realmente. É uma tomada de consciência. Tomada de consciência. Porque a mente ela está num degrau ali hierárquico abaixo da consciência. Isso também é falado na Bhagavad Gita, né? O corpo ele é inferior aos sentidos. A mente é superior aos sentidos. O intelecto é superior à mente. A consciência está acima do intelecto. E a alma é que predomina no centro. Mas essa alma, ela seria uma alma individualizada, assim, a alma de Jaya ali, a alma exatamente. De cada um com característica própria. Exatamente. Assim. Não é uma coisa que se absorve completamente no todo, porque se absorve, mas que perde uma identidade, fica... Acho que a Juna pergunta isso, né? Se dissolve, assim, na... Sim. Em Krishna, assim, aí eu deixo de ser eu e me torno, assim, parte de Krishna. Já é isso. Mas em termos dessa individualidade, dessa consciência de uma individualidade como a gente tem hoje, uma consciência de cada um é um aqui. Sim, nesse e aspecto. E aí como é que fica assim, essa parte no momento em que o corpo e todos esses aspectos assim, de prana e mente, enfim, sim, não estão mais presentes. E assim, eu até estou trazendo também essa reflexão porque eu acompanhei né, meu pai deixar o corpo e no momento em que ele estava assim, já num... Eu fiquei observando muito essa questão espiritual, né? Vivenciando esse momento tão crucial da vida, assim. E aí ele não estava conseguindo falar, e aí ele pediu, resolveu querer tentar escrever. Mas não era só uma questão dele não conseguir ter força para falar. Ele tinha os lampejos de consciência, mas ele também já não... O mental ele estava apagando. E aí ele pegou um papel, assim, para escrever... Aí ficou, daqui a pouco, fez um rabisco, assim, mais ou menos. Aí eu, que isso, pai? Aí, esqueci. Tava escrito, esqueci. Sério. Foi a última coisa que ele expressou, assim? Não, a última foi falar com a minha irmã, né? Ah, sim. Mas foi assim, não foi no dia de manhã, não. Foi no dia anterior, no dia sei lá, foi nesse processo final. E aí eu fiquei pensando isso, assim, é como se... É. Aí eu fui, assim, o que que é esse... Essa alma, né? Ele já estava acima mesmo... Ciência, sabe? Ele já estava acima dessa rede mental. Que o intelecto, né, que já era um pouco mais refinado, estava querendo expressar, a mente eu não conseguia mais expor para os sentidos, mas para ele, aquilo significava isso. Ele já estava realmente no processo de se desprender. Porque a individualidade... Sim? Ascensão da Kundalini, porque quando a gente desencarna, a Kundalini sai, né? Ela sai. Quando a gente encarna, ela entra e se aloja no Muladhara, que é o elemento terra. Então, no desencarne, ela vai subir e ela vai dissolvendo cada chakra em seu elemento. Então, terra vai dissolver na água, a água vai dissolver no fogo, o fogo vai dissolver no ar, o ar vai dissolver no éter, o éter dissolve no absoluto. Então, por isso que, no momento do desencarne, essa conexão lá com a terra está muito, já está dissolvendo, né? Vai subindo, vai se desligando mesmo, né? Exatamente. Vai se desligando. Isso é Sankhya também. Por isso que é bom estudar bem aquela postura, acho que no módulo 2, que está falando sobre sangue, porque todos os elementos estão ligados a determinados chakras nossos. Entende? Então a gente vai se desfazendo desses elementos todos e o corpo vai ficando cada vez mais entregue. E quanto mais isso for consciente, mais a gente consegue realmente alcançar o objetivo, que é a liberação, né? Que é chamado de nirvana, por exemplo, no budismo. Entende? Ou Brahma Buddha, no Bhagavad Gita. Brahma Buddha Buddha é a alma, né? O ser. Brahma, espiritualizado. Ele se dissolveu da matéria e se tornou plenamente espiritual. E o Buddha surge também, né? Que aí é o caminho inverso da densificação... Para a sutilização. Exatamente. Agora é interessante que você colocou da Kundalini, né? Porque a Kundalini, ela trabalha como uma espiral, né? De serpente, uma serpenteana. E a Kundalini, na verdade, ela é a manifestação da vida dentro do corpo. É como se ela estivesse enraizando, fosse uma raiz espiritual dentro do corpo. Ela vai se ramificando e dando a vitalidade por todo o corpo. Aí entram os chakras, os nadis. Então, se você pensar o corpo tirando o Anamaya Kosha, visualizando apenas o Pranamaya Kosha, você vê ali uma... Como chama aquela raiz? É... Ginkgo biloba. Né? Vem o desenho dela, como que é interessante. É mais ou menos a ideia que nós temos assim, de uma raiz central, que é a Kundalini, com os pontos dos chakras e as ramificações. Ginkgo biloba é isso? Ginkgo biloba. Não, só para a gente desenhar, é. Mas imagina como que uma raiz, ela entra na terra e ela se ramifica. O ginkgo biloba é bem essa ideia, que ela tem uma raiz e depois vai se ramificando. Então você tem a raiz que é o Kundalini, né, a energia de Kundalini, os chakras e as ramificações. Então quando a vida sai dali, quando essa energia vital nossa, nosso ser, a alma, sai do corpo, ela vai como que você puxando a raiz. Então a pessoa já começa a perder um pouco os movimentos, começa a perder as funções. Interessante. As funções biológicas. Orgânicas dela começa a parar. Fica ali só o coração. O denso vai se desligando. Porque essa energia realmente está saindo. O Kundalini está. Mas é a alma que está. Ela está se recolhendo para. Aí o último geralmente é coração. A pessoa está lúcida, consciente, mas ela já está meio que apagando. Toda aquela realidade física, da mente mais física, ela está começando a se apagar. Está começando a ficar distante, uma coisa. Distante. É nessa hora que entra conhecimento para a pessoa, para ela não se identificar com esse afastamento, com essa perda. Porque é ali que o apego atua. O processo que se descreve é justamente esse. Em todas as linhas de filosofias ou religiosas metafísicas, vão falar dessa forma. né, o apego, você então começa a ver que a mente ela está tirando o espelho de perto de você. E é quando aquele eu identificado, ele não quer. E aí a pessoa luta. Ela não quer morrer, ela sente que a morte é o afastamento daquela realidade mental. Não é a realidade real. Ela é uma ilusão. Entrega, né? Ela não se entrega. E isso que gera a reencarnação. Aí ela vê aquele sofrimento todo, só que não tem mais como voltar. Se apaga. Mas ela quer voltar. E ela tem a liberdade para isso. E aí ela, novamente, ela reencarna. Só que não vai reencarnar na mesma situação, ela vai nascer numa outra condição, geralmente na mesma família, envolvendo ali por algum laço, né? Mas se nós trabalhamos pensamentos espirituais, porque a mente ela é também um fator espiritual, até esse corpo, a unha, o cabelo, a gente falou do cabelo que cresce, né? E é um elemento morto, né? Uma célula morta. À medida que vai morrendo, ele vai crescendo. A pele, tudo. Só existe porque é um elemento morto, uma célula morta que foi se desenvolvendo. Então, quando nós, em vida, durante o processo de vida, se nós cultivarmos apenas aspectos materiais, uma consciência material, dificilmente a gente vai conseguir se desvencilhar quando a mente começar a fechar o processo. Kundalini vem e chega naquele último instante ali, você não quer sair, você quer voltar. Aí a sua energia de vida faz você voltar. Nossa, eu vi isso muito, meu pai. Eu vi isso totalmente. Eu falei assim, gente, eu tinha a sensação assim, em um determinado momento, que tinha um plano espiritual, vinha todo mundo ali envolvido, pensando assim, caraca, tá foda. Como é que faz esse parto, esse homem? Porque ele não tinha essa... Então, logo quem? Ela quis... Dá uma conferida. Porque realmente, assim, né? Mas ele fazia essa... Ah, ele foi muito quase... Mas eu também tive um momento, assim, uma madrugada, assim, que... Sei lá, eu senti que... Aí ele... Aí ele morre. Você comeu de morrer, porra? O quê? Tá com medo de eu morrer, pô? Eu falei, não, mas é isso. Não, imagina. É, vai, nem tô pensando. Quase nada. É isso. Mas não sei, assim, eu senti que não... Sei lá. Deixa eu, né? É. E ele foi assim, ele foi... Parece que eu tive a sensação de se limpando mesmo, sabe? Porque ele teve essa... essa questão de vomitar, né? E aí... Chegou num ponto assim, porque ele já vinha vomitando e tal, e aí, quando ele teve uma internação no final de semana, que foi o curso aqui, que eu não vi, né? Foi 14 de julho. Uhum. Aí, foi a única vez que ele foi internado, assim, tomou uma bolsa de sangue e uns soros e tal, e ficou assim, um pouquinho melhor, né? Tipo, segunda, terça e quarta. Aí na quinta ele deu uma despencada mesmo geral, assim. E aí eu ainda tava dando medicamento pra dor, que sempre tomava, né? Ainda fui dando pra. Pelo menos ele não ficar com muita dor. Mas ele já não tava mais nem abrindo o olho direito, assim, mal bebendo água. Era só no momento de tomar o remédio. Isso foi quinta, sexta, sábado. Ainda ficou vários dias sem vomitar, tomou remédio. Quando foi, sei lá, acho que na segunda-feira, assim, a noite que eu dei de novo, aí ele vomitou. E ele vinha vomitando um líquido, assim, tipo amarelo, durante muito tempo, já que ele tava, né? E aí ele vomitou um líquido preto, assim, eu falei, meu Deus do céu, agora o bicho pegou. Aí eu falei, não vamos dar. Aí de madrugada eu fiquei angustiada, porque eu achei que ele tava ressecado, precisando de hidratação, de água. Aí eu dei e fui oferecer água pra ele nessa madrugada, segunda pra terça. Quando eu dei água, ele vomitou novamente, assim, Aí eu falei com o meu, eu falei, ó, vamos dar mais nada. Vamos só molhar a boca dele, não vamos nem oferecer água direito, assim, porque... Aí fiquei naquela, né, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí eu consegui até, depois o suporte do pessoal do posto. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, que ele teve esse momento, que ele deu essa vomitada, e aí ele parou, porque a gente parou e ele não vomitou mais. É, a gente tirou, conseguiu tirar toda a urina, né, dele com, na segunda-feira também com a ambulância que foi lá. E aí, no último dia, essa questão que você falou da conversa, no último dia, ele que vinha muito tempo também com uma certa constipação intestinal, assim, e mesmo colocando, a gente botando aquele enema pra tentar, era difícil, ele no último dia foi liberando, foi o único momento que ele usou fralda, assim, que ele realmente foi na última noite, né, de quarta pra quinta. E aí era aquela coisa assim, meio que... Eu vi um bebê, sabe? Foi muito interessante, assim, que eu vi, não tinha uma coisa de adulto, já tava limpo, muito limpo, eu acho, assim. E aí ele tava aquela nos barriga, e a gente tocava com dificuldade, tava falando várias, assim. Ele foi liberando ao ponto que realmente, assim, já no momento que ele foi, aí foi uma hora da tarde, assim. E aí a questão do que eu... Que eu também fico com uma dúvida em relação a isso, assim, tem a ver com o Bhagavad Gita? Porque no Bhagavad Gita tem uma passagem interessante que ele fala que tem duas formas de se abandonar essa vida, de deixar o corpo nessa vida, né? Uma, é, se o homem deixa, se a pessoa consegue abandonar o corpo na quinzena do crescente, com os meses que o sol viaja ao norte, no momento que o fogo... O sol... Era tudo isso reunido. E eu sentia a presença... muito forte de Krishna naquele momento, porque quando eu percebi que ele se despediu ali, deitei do lado dele, eu fiquei com a japa no chakra, né, no peito dele, e peguei um cristal que eu tinha de quartzo e coloquei aqui, e fui sentir uma paz muito grande. E aí eu vi, assim, minha mãe saiu, eu fiquei sozinha com ele, que ele fez uma coisa diferente, assim, que tava já... Ah, ainda teve essa coisa de fazer assim, que aí parecia também que era uma limpeza, sabe? Tive muita sensação de limpeza, assim, em vários níveis. Tava se descarregando de ali. Se descarregar, né? Em tudo, assim. E aí, nesse momento, ele fez uma coisa tipo assim, eu tava deitada em cima dele, né? Assim, do lado, na sala, daí eu vi a respiração, ele fez um... Assim, eu parei assim, eu falei, que troço é esse? E aí ele deu um suspiro, assim... Aí eu dei um sorriso, gente, na hora, assim, até falei com vocês, né? Porque foi assim, uma coisa assim, tão... Não foi nada estranho, sabe? Não foi nada assustador, assim. Foi muito... Eu senti, assim, uma coisa assim... E aí parece que ficou vazio. Eu tava com a sensação de uma densidade energética no ambiente, que ficou leve, nada, assim, ó. E aí eu fui depois pra fora, tava aquela lua crescente, foi na hora do sol... Sabe, em julho, o sol. Aí eu fiquei pensando assim, ele não tinha por ele próprio desenvolvido uma consciência transcendental. Ele ainda estava muito preso na identificação mental. Completamente. Sabe assim, totalmente. Imagina uma pessoa totalmente identificada, pesada nesse coração. E aí, é possível que uma outra pessoa junto, no momento de fazer assim, que eu possa ter elevado a consciência Sim. dele nessa hora. No passado, tinham pessoas que tinham esse tipo de trabalho. Preparavam, né, o desencarne de outra pessoa. Como com uma função. Mas no passado, não. Hoje também. Hoje ainda tem, né? Tem você pode até ver na própria Igreja Católica, né? Uma extrema unção. Vai lá, Mas às vezes a pessoa tem uma disposição para aquilo, sabe? Assim, de buscar, pelo menos. Mas... Tanto que eu não consigo, eu não falei em Barra Mantra... alto, porque aquilo incomodaria ele. É o canal. Quando a pessoa está preparada, você se torna como um canal para que tenha uma força um pouco mais divina mesmo. Você é um canal ali de um instrumento divino para atuar. Por quê? Vamos entrar um pouco na parte aí. Interessante que você está falando, que tem muito a ver com a questão toda. Né? Vou ainda concluir a questão da individualidade e da questão do pensamento espiritual. Mas um ponto é interessante... Isso aí dentro do aspecto mais mítico, né? Quando a gente desencarna, existem duas forças tendendo para para fazer esse transporte, para ajudar, como que se fossem assessores para essa alma, né? Que vão ajudar você, essa alma, a trilhar o caminho. Existem uns que são chamados de Yamadutas e Yamarajas, ou Yamadutas e Vishnudutas. Yamadutas, Vishnudutas. Duta significa o transmissor, aquele que vai ajudar a transitar aquela alma. Aí como, tipo um recepcionista. Não é bem recepcionista. Assessorista? Não, quem recebe? Corda. Pessoa que vai receber. Você apagou aqui, chegou do outro lado. Tem um grupo ali. Anfitriões. A melhor palavra é essa, anfitriões. Só que tem os anfitriões que vão conduzir essa alma para ter ali, diríamos, o juízo final. Quando ela vai ali acertar as contas. Né? É o momento em que essa alma, quando ela desencarna, ela vê que ela perdeu ali o acesso, ela começa a pesar tudo que ela fez. E isso pode trazer sofrimento, pode trazer apego, pode trazer dor, né? Geralmente quem faz esse processo são os Yamadutas. O que é Yamaduta? Yama vem de Yamaraj, é o deus da morte, que é uma encarnação divina também, é um aspecto de Krishna. E Vishnuduta são os assessores de Vishnu, do chefe. Então Yamaraj, ele é o, é como se fosse o chefe do departamento da morte. Só que Vishnu é o chefe de Yamaraj. Ou vão os assessores de Yamaraj e que trazem, olha, você fez isso. Ele vai, como ele leva a pessoa para uma sala ali de espera, e na sala de espera ela vai ficar vendo o vídeo da vida dela. Para ela, tipo, ó, aqui é para você aprender um pouco mais. Eles não são muito cordiais, né? Tá vendo? Olha o que você fez ali, ó, tá vendo? Já o Vishnudutas, eles dão acesso VIP, diríamos. Estou sendo meio figurativo para facilitar. O VIP qual é? Ele não vai, você não vai ter que passar para sofrer. Você vai direto já para a sala VIP, onde você vai ter um acesso especial ao seu processo. Ou seja, o seu processo ele vai ser desvinculado do aprisionamento material. E vai ter um outro processo mais espiritualizado. É como se você saísse de uma etapa do processo evolutivo dentro da esfera humana e passasse para um outro processo agora. É mais ou menos o que ocorre. Tem alguns elementos que ajudam nisto, né? Dentro da tradição védica, por exemplo, esse colarzinho aqui. É um colar de Tulasi, né? Além do colar, tem também o mesmo elemento, é a japa, que amanhã eu vou trazer a minha, a gente vai até fazer uma meditação com ela, que é um rosário também com a madeira. Então, Tulasi é uma planta, é um arbusto sagrado. É uma encarnação de uma associada pessoal de Vishnu no mundo espiritual. E isso no passado, milhões de anos, alguns Vaishnavas da época queriam que tivesse condições de ter alguma coisa aqui no planeta, já que era um local muito predominante de sofrimento, de dor, né? As pessoas sofriam demais e eram muito ofensivas. Então eles pediram para que tivesse condições de vir ter algum meio de facilitar, né? O alívio do karma das pessoas de uma maneira ecológica, diríamos. Enquanto isso, no mundo espiritual, essa divindade chamada Tulasi, ela cometeu ali estou resumindo para vocês, mas ela cometeu um ato assim que não foi muito bem visto pela associada íntima de Krishna. Ela viu Krishna passando por ali, todos eram garotinhos, né? Tudo infantis, jovens. E quando Krishna passou, ela falou: "Nossa, Krishna é muito lindo." E surgiu assim, um desejo nela, né, de conversar, de ficar perto de Krishna. Não tem essa coisa assim, do sexo, né, uma coisa, apelativa. No mundo espiritual não existe esse nível de luxúria nossa, na condição humana, né? Material, terreno. Mas aquela atração que ela sentiu por Krishna causou ciúme em Radharani. A Radharani falou: nossa, você não é digna de estar aqui, você tem que nascer lá no mundo material. Ficar com esse desejo para cima. Ficou enciumada, né? E aí ela falou: não, tudo bem, eu aceito, mas desde que eu possa continuar servindo Krishna lá no mundo material. Aí a Radharani falou: ah, legal, então você vai nascer como uma planta e vai ser adorada pelos Vaishnavas. E através dessa adoração você vai estar ajudando as almas a alcançarem a liberação. De maneira bem simples. Ah, bacana, aceito a ideia e veio para cá. Então essa planta, ela tem todo um aspecto mítico nela, que é uma encarnação divina. E quando ela morre, faz os colares, faz as contas das japas, enfim, tudo isso ajuda. Só que também tem um fator de liberação. Quando a alma está, aquela entidade viva, está desencarnando, se você colocar um colar nela, de tulas, se você colocar a japa próximo, uma folha de tulas na boca dela, tudo isso faz com que os Vishnu Dutas, aqueles que têm acesso VIP, tenham acesso direto. Os Yamadutas, eles chegam ali, né? Ele tem acesso preferencial. Credenciado. Eu falei com você, né? Eu ganhei uma tula assim, aí eu fui lá, ainda pedi licença e peguei umas folhinhas e coloquei na boca deles. É. Então isso funciona. Agora, claro, não estou querendo dizer que só isso, né? Não é só a tula que salva. Você vai ver a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que existe um aspecto metafísico por trás dessa realidade nossa que a gente não tem acesso. Então, mas por exemplo, se vai um padre e faz a extrema unção, ele está fazendo o mesmo processo. Ele está dizendo que os Yamadutas não têm que intervir nessa alma. A palavra, a Bíblia, o que for, está fazendo o processo para ela. Entendeu? Se vem uma outra religião, cada religião vai ter ali um procedimento para isso. Entende? Então isso é ou seja, existem meios de facilitar o processo de desencarne daquela alma. Agora, a questão toda depois de encarnar ou não, aí vai da fé de cada um, vai de acordo com a doutrina de cada um, entende? Mas o fato é esse aqui. A alma que está ali, ela não tem nada a ver com o corpo. Sim. O corpo ficou, aquela alma vai continuar o processo. Como vai ser o processo dela? Ela vai passar por um processo de espera, de sofrimento, amadurecimento, para voltar? Ou ela vai passar pelo processo de amadurecimento e vai continuar a jornada dela em outra condição? Ou ela nem vai passar por esse processo, ela já está totalmente preparada, geralmente os yogis, né, quando estão realmente preparados, eles assistem tudo isso de maneira assim, completamente tranquila. E ele faz o acesso dele. Esse é o objetivo do yoga. A questão da mente, né, do pensamento, a gente pode ter, por exemplo, a causa original do pensamento é espiritual. A maneira como a gente vai modelar, imagina pegar a argila e você fazer com a argila qualquer coisa. Então o pensamento, a causa dele é espiritual, só que nós fazemos qualquer coisa com essa causa original de acordo com aquilo que a gente acessa. Então a força do pensamento, ela é um processo in natura. E ela é a força original, inclusive é espiritual. Ela busca nos fazer pensar espiritualmente. Mas os nossos condicionamentos, os nossos sanskaras, já estão canalizando a nossa forma de pensar material. Quer ver um exemplo? Se a gente pensa, é muito comum, né, você fazer um trabalho sem pensando já no resultado. Bom, aqui eu já tenho que fazer todo o processo, né, da gestão, né, de como vai ser, e eu tenho que saber no final do ano qual vai ser o lucro final, então eu tenho que reduzir os custos para ter um lucro maior e tal, tenho que reduzir a equipe, blá, blá, visando. Então você está pensando no produto, no resultado que você vai ter. Isso é um pensamento totalmente material. Tem o outro lado, que é você pensar: não, faz tudo por amor. Aí a pessoa fica, vive em dívida. Com amor e dívida. Que é o amor que a gente fala aqui, geralmente coça as minhas costas, que eu coço as tuas. Se só eu coço, o outro vai ficar endividado comigo. Então, qual é a maneira correta? É fazer o que você tem que fazer da melhor forma possível e entregar o resultado a Deus. Que Deus é? Não importa. É a força divina que está atuando em você. A força divina que está fazendo você ser o que você é, você agir como você deve agir, ter a consciência que você deve ter. Independente do resultado. Agora, né? Porque já são, é outra questão de valor. Imagina que eu estava falando da questão da educação prussiana. A educação prussiana é assim. Se eu trabalhar 5 horas por dia, durante 7 horas, 7 dias a semana, durante 5 anos, você tem até a teoria das 10 mil horas, né? Vai te dar 10 mil horas de atuação e você se torna um mestre naquilo. Tem um livro que é Outsiders, tem um capítulo, na verdade o livro todo fala sobre isso, a questão das 10 mil horas. Então, 10 mil horas de atuação numa mesma atividade, você se torna expert naquilo. Agora, nesse método prussiano é isto. É você trabalhar esperando o resultado. E aí o resultado vem, só que você trabalhou tanto, está tão cansado, que agora você quer gastar tudo aquilo. Receber o salário. Aí, mês que vem, você tem que trabalhar tudo de novo para poder gastar o que recebe. Aí trabalhar, então a gente vive nesse condicionamento, né? É um ciclo de sacrifício e recompensa. Exatamente, sacrifício e recompensa. E aí o que acontece? Você não está fazendo aquilo de forma natural. Você gosta do que faz? Não gosto. É. Mas se eu parar de fazer, eu vou passar fome. A perspectiva deve ser outra. Faz aquilo que você ama, faz aquilo que você sente que é de você. E o resultado vai vir. Imagina, o pastor está preocupado aí, que hoje é sábado, eu vou cantar. Mas ele faz isso todo dia. Ele não está preocupado. Hoje, se eu cantar mais, eu vou comer menos. Então, primeiro eu vou comer, depois eu canto. Não, para ele está vivendo. Ele não fala assim, tem que voar, pegar fruta. É, não. Tem que caçar, né? Tem que fazer um ninho. Minha mulher está querendo que eu faça um ninho novo. Mais uma cria. Puxa vida, eu queria estar, né, meditando. Mais um filho. A mulher não para de fazer filho. Puxa vida. Não está nessa, né? Agora, mas já isso aí é irracional. É o animal. De não ser racional. Mas tem sabedoria também. É o que a gente estava falando. O pensamento... Se a gente ficar pensando como o Bismarck queria que nós pensássemos, a gente vai estar fadado a sofrer, a se lamentar, a correr atrás da cenoura constantemente. A mudança, então, qual é? Se o pensamento é algo que vem de dentro de nós, se a vida é algo que vem de uma esfera metafísica, transcendente, é conciliar isso. Deixar o pensamento atuar de acordo com a nossa perspectiva, em favor da alma. Então nós passamos a buscar um pensamento que tenha a ver com valores espirituais. Aí como que nós vamos mudar isto? Tudo isso está dentro da ideia ainda dos gunas do yoga. Por exemplo, se eu tenho hábitos tamásicos ou rajásicos, eu gosto de literatura policial, ou eu gosto de filmes policiais, filmes de ação, né? Cada cena que tem, eu sinto meu coração mais... Nossa, que legal. Ou filmes de terror, né? Aquela sensação. Vai ter muita, né? Você vai ficar numa vibração ali. Tamásica ou rajásica? Tamásica ou rajásica? É buscar, então, coisas que vão te colocar numa outra vibração, mais sátvica. Na alimentação, eu gosto de comida com muita pimenta. Ou eu gosto de, sei lá... Né? Tantas outras alternativas, mas de repente eu vou, poxa, o Cadu está falando umas coisas interessantes ali, né, do veganismo, né? Tá, vou começar a... vou entrar um pouco na onda do Cadu, vou ver qual que é a dele, né? Vou ver se faz bem. Você começa a perceber que o seu organismo já começa a atuar diferente. Imagina, você está colocando ingredientes que o seu corpo vai entrar num estado mais sádico. Inclusive, tamas vai reduzir, você vai sentir menos sono, mais concentração, Porque parece que o Rajas é concentração. Estou ligado em tudo. Não é nada. E isso Bhagavad Gita explica. Vyavasayatmika Buddhi. Vyavasayatmika, Vyavasaya é ter um foco. Atmika, a alma com um único objetivo. Buddhi, o intelecto trabalhando em favor da alma, buscando um único objetivo. Então é você ter uma meta. Ter a meta e buscá-la. Imagine um triângulo retângulo. Conhece? Triângulo retângulo. Parece absurdo. Três lados diferentes. É, não, ele tem um lado de 90 graus. Tem um lado de 90 graus. Então imagine um ângulo de 90 graus aqui e o início. Então pensa que você está lá no início da rampa. A questão do tempo, que é a linha horizontal, deve ser proporcional ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Então, se hoje nós estamos no início, daqui a um ano, a gente já vai estar uma outra consciência. Daqui a 2 anos, uma outra consciência. E à medida que os anos vão passando, a gente vai evoluindo, crescendo, amadurecendo. E se a gente coloca nisso um modelo de vida mais sátvico, essa evolução vai ser cada vez mais buscando uma equanimidade, um equilíbrio, um autodesenvolvimento, um trabalho do pensamento também, isso tudo vai refletir no pensamento. Então, a música, que tipo de música a gente ouve? Harmonia, né? Buscar sempre essa harmonização. Com o quê? Com os elementos que são os objetos dos sentidos. O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu como, o que eu falo, no que eu toco. Se você começa a colocar todos os seus sentidos em contato com objetos dos sentidos que estão em sattva guna, naturalmente, você vai deixar a sua mente sattvica e a consciência, o intelecto, vão começar a atuar num equilíbrio, numa harmonia. Porque sem essa ordem, né, de tamas, rajas e sattva, a mente ela vai pensar com o estômago, o intelecto vai decidir com as mãos, com os pés. Então é um trabalho, né? É um trabalho. A carruagem lá do Arjuna, alinhar tudo. Porque os sentidos são... Aí entra o pratyahara, né? Reeducação dos sentidos. Muita força de vontade também, né? Sim. Porque hoje em dia o sistema já colabora que a gente tem tanta opção de escolha em tudo, e as opções de escolha... não é que eu estou sendo negativa, mas no sistema, falando do sistema, né, mesmo, o material que a gente vive em Maya, a maioria não é sátivico, né? Não. Você tem que ir atrás daquilo, realmente é um processo de atividade tua, de intenção, você buscar o sátivico em todos esses 5 sentidos. E tem a ver com essa ideia que a Priscila colocou mesmo, de você, que eu tinha comentado, de você ter uma autocrítica, de buscar polir o pensamento, de sempre fazendo um refresh, né, dos pensamentos, da maneira de pensar. E isso tem a ver com a individualidade também. Porque se nós pensamos, agora imagine também a questão do pensamento como sendo possível você pensar espiritualmente através dos mantras. Assim como é possível você pensar espiritualmente através de uma oração, através de uma prece. E sem ser beato, sem ser religioso, fanático. Não. É usar o poder das palavras, dos sons, em favor do processo evolutivo dos nossos pensamentos. Nossa, acordei assim de mau humor, hoje eu vou brigar com todo mundo no trabalho. Não pensa tudo o que você vai fazer, não. Ora, faz uma oração, faz uma prece. Por exemplo, para quem aprecia a Bíblia, tem os salmos, né? Tem salmos ali poderosíssimos. Para quem é, sei lá, budista, vai fazer uma meditação budista, vai silenciar a mente. Ou se gosta de mantras, vai entoar o mantra. Depois disso, aí você pensa. A mente já vai ficar mais pacífica. Então isso tudo muda. E os mantras, especificamente, eles acessam, eles nos dão, na verdade, a nossa consciência, um acesso a fatores transcendentes. Lembra que nós comentamos, acho, no módulo anterior, não? Da substância do mantra? Não? Substância do mantra? Não foi na apostila do módulo passado ou é desse módulo? A gente não chegou a entrar na apostila de mantra. Não? A substância dos mantras, embora também existam os mantras tamas, rajas e sattva, a substância dos mantras é espiritual. Ela está até acima do sattva. Então, quando você vibra o mantra, especialmente... Ou só pensar também ajuda? Sim. Porque às vezes você não está ficando... você não tem condições de ficar vibrando, sei lá, em público, né? Mas qualquer mantra você está se referindo ou especificamente em sânscrito? É mantra... mantra sânscrito. Tipo os mantras budistas. Mantras védicos, né? Os budistas, a maior parte desses mantras, das preces, mesmo que não sejam em sânscrito, elas vão nos colocar em sattva-guna. Mas tem alguns mantras específicos que, além de sattva-guna, pode nos colocar a consciência no plano transcendental. E você estar ali em meditação profunda e começar até a perceber coisas num outro nível. Agora você disse que tem mantras... rajásicos e tamásicos. Você pode dar um exemplo? Tamásicos geralmente estão ligados a Durga, a Kali. Nossa, tudo que... são mantras jamais... É como no caso tamásicos. Do... Tamásicos? É, porque eles vão lidar com vibrações mais densas. Né? Como na questão do som indígena, né? Imagine o U, uma vibração mais terra. Então, os mantras... Agora, veja bem, os mantras, não que eles sejam tamás, vai cantar um mantra e vai dormir, vai ficar... Não é isso. Mas a vibração daquele mantra vai trabalhar vibrações mais densas, entende? É nesse sentido, não que seja... Vou cantar um mantra para ficar entorpecido, tamaguno, não. É um mantra que vai trabalhar aquela Mas questão mais densa. Mas isso tem a ver com os demônios, né? De Kali, Durga, que é o combate aos demônios. É. Você pode usar essa estratégia, né? A pessoa está possuída ali por pensamentos muito ruins, suicídios e tal. E a mente dela não está acessando, conseguindo acessar a sattva-guna. Não vamos vibrar agora Om Shanti. É. Ela tá querendo se destruir. Então você tem que entoar uns mantras mais rajásicos, até tamásicos, para tirar aquela vibração. Rajásicos tem, por exemplo, o próprio mantra de Nrsimha. Né? Por exemplo, tem um mantra védico, na verdade não chega nem a ser um mantra, mas, por exemplo, se você estiver pessoas muito sensíveis, né? Que tem até às vezes mediunidade, ou ela percebe que está num local... No escuro, começa a perceber que tem coisas ali. Ela entoa Om Rum Pat. 3 vezes. E de preferência ainda bate palma aqui. Om Rum Pat. Om Rum Pat. Om Rum Pat. Ela abre tudo. Era jássico. Mas é para tirar aquela... Até o cachorro latiu. É para tirar aquela densidade vibracional, sabe? Um pouco confuso esse conceito, porque o satírico não deveria ter o poder justamente de equilibrar ou tirar do estado tamásico ou do rajásico. Então, por que se eu estou no rajásico eu vou usar um tamásico e o oposto também, em vez de usar assim? Não, o equilíbrio é satírico, então eu só vou usar satírico, eu não tenho necessidade de usar um tamásico ou um rajásico, né? Aí vai muito do... Vai de como tu tá também. Às vezes do é mais paciente, pra te ajudar. Né? Não, mas é mais não. Pra te ajudar, o quê? Chegar no estado satírico, certo? Não é esse o ponto de querer? É, mas então eu não vejo como satírico. É, acho que não tem que ser sempre... Está errado. Consumir o satírico. Eu acho que os três se combinam e eu acho que você vai andar sempre entre os três. É a mesma coisa do... Ah, eu sou pita. Lembra disso? Tava aí, então. Não. Legal, talvez você tenha um pouco mais daquilo, assim como um estado mais rajásico, mais tamásico. Então, eu acho que... Os três são é juntos. Necessário, eu acho que tem. É estranho, mas é que, na verdade, estranho é o conceito de sati. Você já me falou várias vezes sobre Vedanta, Vaishnava. Eu posso ir direto no ponto com o mantra que vai me manter num padrão muito mais alto. Eu vou subindo o degrau porque eu estou no conceito, meu nível de consciência. Exatamente. Exato, é isso aí. É dentro da visão Vaishnava, né? Do Vedanta Vaishnava, o védico, assim, você. É você pegar o sattva, é pegar a ponta da linha ali e puxar. É. Porque você pegar o novelo e ficar puxando por dentro, não pega aqui, então você vem tudo, né? Como o som está no éter, e, então a gente não tira o ambiente, não dissocia o ambiente de nós, o mantra purifica dentro e fora, então purifica o ambiente também. Nesse sentido que é bom ter esses... cantar um mantra mais sático, mais tamásico, por causa do ambiente que você está? Então, aí entra essa questão de você usar alguma estratégia. Né? Como eu falei, você está num ambiente que está muito denso, para você, se você vibrar mantras sáticos, você vai estar ali protegido. Você, a sua consciência, pelo menos, ela não vai se levar, diluir, né, naquela vibração toda. É, por exemplo, porque se você quer, eu quero sempre deixar o meu quarto ali onde eu fico mais tempo, né, um ambiente, porque eu sei que tem os planos, estão todos interconectados e ali tem tudo. Então, eu quero ali o quarto que eu tô, que o ambiente me influencie também. Aquele aí é sattva. Se você vibrar sattva ali, vai ficar. Mas se você vai para um ambiente que assim, um ambiente está cheio de pessoas, ou vai para uma casa, sei lá, isso é comum às vezes quando você vai para hotéis, né? Você chega lá no hotel, tudo arrumado, mas você não sabe a energia da pessoa que estava lá. Tantas energias, vibrações, você chega lá, você acende um incenso, vibra um mantra, faz uma oração, alguma coisa para você colocar a sua energia, qual a energia que você quer levar para ali. Então, se você está num ambiente que está muito carregado, você vibrar um mantra rajásico, que vai abrir um espaço. Mas também pode chegar, aí como eu estou dizendo, se é para você se proteger, sattva vai te manter ali em equilíbrio. Mas se você quer dar uma mudança no ambiente, aí você usa algum mantra rajásico. O tamásico é mais uma condição, assim, às vezes pessoas realmente, como eu falei, de suicida, uma situação meio extrema, né? E você tem que usar um ali para dar uma quebrada mesmo na situação. A pessoa que está querendo suicidar, ela fala, olha, a gente ama você. É. Então você tem que chegar meio, agarrar a pessoa e... É muito interessante isso, né? Levar para um plano espiritual, plano sutil, uma intenção densa, né? Para trabalhar a densidade no plano sutil, porque geralmente a gente trabalha a sutileza, o plano espiritual, no plano denso. Sim. Mas tem também esse contrário. E às vezes a sua energia sátvica, né, não vai dar, só ela não vai dar conta da intensidade de outras vibrações. É, exatamente. Por isso que eu acho assim, os conceitos muito fechados, é isso. Meu, fala pra você, tem que ser sádico, não necessariamente. Aí você deu um exemplo perfeito que eu provavelmente não vou me esquecer. A pessoa tá pulando da ponte, ou o contrário, a pessoa tá lá morrendo, depressiva, já não quer ser. Você vai fazer o quê? Olha, calma, deixa eu pôr um cobertorzinho quentinho aqui, isso. Mas acredita, tem até. Não, abre as rotinas, levanta a pessoa, tira ela dali. Então, provavelmente seria uma atuação mais rajássica do que uma sádvica. É, mas exatamente. Eu já ouvi muitas vezes esse conceito. Não, vamos lá. Então, essa questão, acho que até você já colocou em algum outro módulo, talvez o Ricardo, essa questão de sempre... Talvez esse conceito da o equilíbrio, não é aquela coisa de, o caminhão está vindo a gente pegar. Não, fique em paz. Não é assim, gente, calma. Você vai atravessar a rua, como você falou, você vai de olho fechado? Sim. Eu falar essa semana, deixa fluir. Isso entra. Agora me lembrei de onde eu falei da questão do arquétipo do inocente. Foi, eu estava pensando que era com vocês, mas na verdade foi com a turma do ano passado, que o Ricardo participa dessa turma também do WhatsApp. Que aí eu comentei isso, que tem a ver com esse ponto. Assim, a gente não pode ficar só nessa ideia de que tudo paz e amor, né? Isso aí, na verdade, é um outro slogan para o arquétipo do inocente. Pegar as pessoas de forma inocente. Teve no Rio de Janeiro, semana retrasada, um evento que era um evento mundial pela paz no planeta. Vocês ficaram sabendo disso? Sim. E aí eu recebi um vídeo e compartilhei com a turma do ano passado, no grupo ali, só para lá. Lancei ali e deixei, não comentei nada. Aí à noite que eu falei, olha, eu quero que vocês assistam e reflitam sobre isso. Não estou indicando vocês irem, mas primeiro assistam o vídeo e reflitam. Que era o organizador do evento. E assim, quando você vê o organizador, você pensa, né, uma pessoa que vai estar ali, pelo menos, né, tentando passar uma mensagem mais assim, coordenada com a proposta. E não tinha nada a ver. Nossa. Parecia mais assim um... um comércio. Um coordenador de maratona. Também acho. Você chegou a ver, né? Falei, caramba, que coisa, né? Bom, aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a questão toda. Eu falei, nossa, não tem nada a ver mesmo. É uma coisa assim, completamente mercado, comercial. Mas será que é só isso que eles estão querendo vender? Aí eu fui... Eu vi a jogada realmente da questão do inocente. Sim. E com a proposta de dissolver a religião das pessoas. Porque esse é o perigo das coisas. Quando vem com essa proposta de tudo em paz, vamos entoar. Aí eu fiz um áudio e mandei para o grupo, né? E explicando essa questão de como que a gente às vezes cai vítima, né, da imagem. Tudo viver em paz, tudo certinho. Porque isso tem as causas. Mesmo Arjuna, lá no passado, no início do Bhagavad Gita, ele começou a vir com esse papo. Mas olha, Krishna, se não tiver a guerra, vai ser melhor. Não vão morrer pessoas. Não vai ter mulheres viúvas. A sociedade vai ficar organizada. Entendeu? Eu não vou ter que matar meus primos. Imagina, os meus primos estão aqui querendo me matar. Que absurdo é esse, né? Então, eu quero assim, a paz é melhor do que a guerra. Entende? Então, é um discurso. É melhor? É. Mas o que está por trás disso? O que está por trás dessa imagem de paz? É como hoje em dia também a gente está dentro dessa polaridade, né? Entre guerra... e paz. É, tem que olhar sempre mais a fundo as coisas, né? É. Levar tudo para a superficialidade. Entende? E aí qual era a ideia? A ideia, no caso do Bhagavad Gita, e que é a mesma ideia até hoje, tudo que está falando pela paz no mundo hoje, se você for buscar por trás, você vai ver que a proposta não é paz. É destruir uma estrutura que realmente, uma estrutura que nos dá uma harmonia na vida humana. Baseado em tradições, baseado num alicerce sólido e fundado em valores espirituais. Então, fala de uma paz sem bases espirituais. Por exemplo, aí até alguns alunos, alguns professores ali questionaram, né? O Ricardo também colocou a visão dele, de que, poxa, mas você acha que todo mundo, vamos vibrar a paz aqui, vamos vibrar a paz. Pense em paz. Você acha que você colocar ali centenas, até milhares de pessoas, pessoas que até ontem, de repente, estava trapaceando o amigo dele no trabalho, às vezes entendeu? Ainda. Molestando, de repente, a mulher do vizinho, sei lá, fazendo tanta bizarrice, uhum. E agora vai lá, paz no mundo, paz no mundo. Isso aí funciona assim? Não é um pouquinho de inocência? Não, claro, sim. E ao mesmo tempo, se você começa a fomentar isso nas pessoas e que você é capaz de fazer isso, que é aquele mesmo discurso que a gente estava falando agora há pouco, né? Você mudar seu pensamento, você vai mudar o mundo. Mas é só isso. Então, o que acaba acontecendo? Você relativiza uma coisa que é muito mais profunda, traz para uma superficialidade onde todo mundo agora é rei. Todo mundo agora é autorrealizado. É puro. Entendeu? Eu fiz um monte, agora eu tô, não, fiz um monte de besteira, mas eu sou puro. É a mesma coisa, por exemplo, se você olhar no Bhagavad Gita, você vai encontrar pelo menos dois versos ali que são... Você tem que aprofundar, por exemplo, a alma não morre e nem pode matar. Um assassino, um serial killer, lê o Bhagavad Gita, peraí, a alma nunca morre? Então, maravilha! Então eu posso matar à vontade. O que aconteceu, né? Porque você, eu estava lendo o Bhagavad Gita também, uma passagem aqui, a questão dos arianos, da raça pura, assim, eu fui lembrando do Hitler. E a própria pessoa acha que ele também ele teve contato com a literatura védica, né? Sim. E aí eu fiquei pensando assim, em que medida, foi uma pergunta, depois assim, a gente até discutiu isso lá no grupo de estudo e tal, e quais são os aspectos que Hitler está contrariando o Bhagavad Gita? Porque será que Hitler então está de acordo com... Sim. Porque ele deve ter dado uma interpretação muito pessoal dele, de acordo com os objetivos que ele tinha. É, você vai lendo, assim, você consegue encaixar no projeto da ideia dele. Assim, lógico que é uma leitura superficial, uma coisa assim. Você pega os elementos ali e você consegue ver. Ele estava com uma tentativa de. Ele era um psicopata, né? Ele já tinha uma doença. E você vê todo um propósito, na verdade, e aí foi uma coisa muito bacana que a gente conversou, todo o propósito da ação dele. Era o propósito de interesse material, de dominação. Sim. Não tinha nada a ver com o propósito espiritual. Então, e ele usa um arquétipo ali, que era o arquétipo do herói. Uhum. Eu sou herói e vocês, alemães, também são heróis. Uhum. Então isso criou no povo alemão uma concepção de raça pura e de que vai. Uhum. Mas é totalmente... Mas áreas, né? Dos arianos, isso. É assim, é, o povo a que interpretação. Agrediu áreas, o povo que invadiu a Índia, que alguns tradutores colocaram como... salvadores, na verdade, eles foram os bárbaros, né? Como tantos outros bárbaros invasores, gente escana. É como o americano, mas historicamente... vai salvar os iranianos, por exemplo, essa mania de americano invadir o país do outro, dominar em busca da paz. Aí, aconteceu com aí até aí que a gente tem que analisar um pouquinho. Aí que a gente tem que analisar um pouquinho as coisas, porque... É nesses detalhes que a gente começa a ver aí realmente qual que é a paz. Os Estados Unidos, será que está querendo a paz? Não 100%, mas de acordo com, por exemplo, Rússia, se a Rússia levanta a bandeira de paz, nós queremos a paz, e por isso nossa proposta de guerra é essa. E os Estados Unidos, outro, é melhor apoiar os Estados Unidos. Porque em termos de tradição, em termos de fundamentos, assim... até espirituais, Estados Unidos tem uma proposta melhor, às vezes, de intervenção do que Rússia e China, por incrível que pareça. Aí são questões políticas, né? Geopolíticas. Então, assim, Estados Unidos, a gente tem uma tendência, isso também vem de toda essa questão, como a gente está falando, de processos de fomentar o modo de pensar anti-americano. Por vários fatores, e muitos deles são válidos, né? Mas, quando a gente vai analisar a questão de interesses geopolíticos, Estados Unidos não tem um interesse apenas de mercadológico ou estratégico econômico. Tá? Em geral, só vejo essa assim, exatamente assim. Puramente não. Assim, com nada os além de interesses que... Interesses de preservar a cultura local daquele povo. Por exemplo, a questão de intervenção do Iraque. Os mercados deles globalizam tudo, tiram toda a tradição do povo. Mas imagine, por exemplo, se isso não tivesse ocorrido com Portugal, com a Espanha, com os países europeus na época da colonização das Américas e até mesmo de preservação da Europa. Nós hoje não estaríamos aqui falando sobre filosofia do yoga, a não ser que fosse uma filosofia islâmica. Quando teve as cruzadas, por exemplo, foi algo assim de proteger a cultura ocidental. A polaridade, né, de nos dar a ideia de que o povo islâmico é um povo cuidado e que a gente tem que dar, né, essa ideia de aceitação das diferenças e tal, a gente também tem que ir com cuidado, porque faz parte da agenda para destruir a nossa tradição, as nossas liberdades, as nossas convicções, inclusive convicções espirituais, em detrimento de uma cultura que a gente conhece muito pouco. Exatamente. Mas que está em expansão, em franca expansão, e a gente não sabe. Não sabe. E tem estratégias fantásticas para isso. Por exemplo, uma delas. Se você fizer uma análise da evolução do crescimento populacional no Ocidente, os europeus, americanos, tá assim, a taxa está cada vez menor, enquanto que a regra dos islâmicos é 3, 4, 5 filhos, 20 filhos. 7 filhos. Exatamente isso. Mas é gratuito isso? Não, mas é da religião deles. Não. É a agenda. A proposta que eles têm como objetivo é de 50 anos terem dominado o mundo. Ah, mas não sei o quê. Aí que você vê na propaganda e tudo. Adote um cachorrinho, não precisa ter filho. É tão mais caro você bancar um filho, bebê, roupa, escola, faculdade. Então, qual é a ideia? Adote um cachorrinho e não tenha filho. E é tão, né? Hoje tem pet shopping, tudo quanto é lugar. Cresce. Então, a gente está sendo vítima de uma manipulação grandíssima. A gente é de tudo, né? Mas... tudo. E aí vem para o outro lado, não, porque são a minoria, né? A gente está sendo preconceituoso, ou racista, ou não sei o quê, por causa... Então, peraí. Não parei para pensar. Peraí, não é? Não parei para pensar. Se nós não fizermos alguma coisa, nosso terreno vai ficar cada vez menor. Entende? Então, a gente está vivendo num momento muito estranho. E o pior de tudo, a gente não tem muito para onde correr. Se ligar Globo News, meu Deus, aquilo ali é assim, é nitidamente agenda para te destruir. Entende? Fala tudo isso aí, todas essas ideologias, aquela ideia do politicamente correto. Né? Você ser politicamente correto, o yoga é completamente oposto, embora tenha também no yoga o politicamente correto do yoga. Existe muito yoga politicamente correto. Que é quando entra. Esse evento mesmo que teve foi um evento politicamente correto. Aí quando eu fui ver assim, né, falei, eu não vou. Perto de casa ali. Foi lá na Cidade da Música, pertinho de casa. Falei, não vou nisso, de jeito nenhum. Aí eu falei para os professores, se vocês quiserem, vão lá só para conhecerem. Mas vocês não vão aprender nada, isso aí é só uma jogada. Tinha uns mestres por trás, né? Eu achei que fosse o pessoal de Kundalini, era? Não? Tinha vários representantes. Foram Hare Krishnas, foram de tudo. Né? Professores de yoga, tinha um monte. Mas aí que você começa a fazer uma cisão. Daqui 20 anos, isso vai estar bem mais claro. Quem realmente é sério, quem está apenas fazendo um show, sabe? É uma questão assim, bem momento mesmo que a gente está vivendo, que é de separação do joio e do trigo. Aquela mas essa coisa... questão de, porque você fala de ancoragem, de juntar todo mundo numa ancoragem para que o explorador espiritual possa... funciona assim, porque não é coletivo. Quais as... vocês vão se lembrar de seitas coletivas que já tivemos aí. Aquela... aqui no Brasil mesmo teve um, que depois até confundiram com os Hare Krishnas, que era do... Jim Jones, né? Lembra disso? Década de 70, 80, Jim Jones. Aquelas da Califórnia que teve um... da Califórnia, suicídio coletivo. Assim, o coletivo hoje também está na moda. Né? É. Fazer parte de um coletivo, coletivo não sei o quê, coletivo cultural. As pessoas querem ter integrado. Coletivo espiritual. É. Necessidade a rede social é outro fenômeno que visa isso. Você tem que estar conectado com alguma rede. Então, essa coletivização, ela é contrária à proposta do desenvolvimento espiritual, que é um processo individual. Cara, você está pegando a vibe, olha que vibe boa, nossa. Pô, peraí, que velho, não tô pegando, eu tô fora. Tô fora, não consegui. Você não foi? Não, é uma coisa assim, se você tiver no seu quarto, na sua casa, no seu jardim, ali naquele momento, foi o que eu fiz. Eu fui lá pra floresta, ali sozinho, fiquei meditando ali. Eu falei, bom, tô contribuindo. Quem tá numa vibe de contribuir mesmo, e não de ficar num coletivo, apenas se achando que tá fazendo alguma coisa... Mas então, a necessidade de estar em bando e até eu acho que o sistema, ele, com isso, ele enfraquece o poder individual. Que cada um tem. É, exato. Mas é uma outra forma de ser seguida pela... O que existe é o sadhu sangha. ou satsanga, é você se reunir com pessoas, isso aqui a gente está fazendo é um satsanga. A gente está debatendo temas, refletindo, coisas que estão, tem um centro, né? Então tem uma unidade, né? E não está uma coisa assim meio, faz a sua parte, eu faço a mim, vai uma coisa meio aleatória, solta. Né? A gente está trabalhando e também não estou doutrinando vocês, eu estou colocando ideias para a gente ir refletindo. Ninguém está certo nem errado. Eu acho que esse tipo de evento aí, eu não vejo, sinceramente, de todo como uma coisa ruim. Talvez você tenha essa percepção, eu não vou, não vale a pena, porque você já tem uma outra consciência, né? Uma outra capacidade de analisar as coisas, mas eu fico pensando em mim ou em muitas outras pessoas que foram. Eu já me meti em um monte de coisas, assim, com a minha melhor intenção, né? Talvez porque quando o testemunho de Jeová bateu na minha porta, eu não abri, poderia ter sido uma pessoa que teria me levado ali mais facilmente, como você falou, algo mais direcionado, que fosse mais correto, talvez, mas, ou um professor de yoga nunca encostou do meu lado no ônibus. Ah, tudo bem, tudo bem, tá tendo trabalho tão transterrível. Então, se o professor de yoga, deixa eu te falar uns 5 minutinhos. É. Então, de certa maneira, às vezes quando as pessoas estão perdidas, eu acho até legal, se foram muitas pessoas, talvez elas estavam buscando. Talvez uma Sim. parte ali, não, eu vou lá porque eu vou postar uma foto no Face. Talvez outras, não, eu acredito, legal. Exatamente. Eu vou lá me reunir com a multidão para plantar uma árvore, ah, valeu. Aí depois vem lá com patrocínio dos amiguinhos tal, que querem me... Mas a sua intenção está ali. A minha intenção. Então, acho que, de certa maneira, mesmo tendo esses eventos, por mais que lá o organizador, pessoas por trás, eu acho que gera, assim, uma intenção, ou pelo menos uma sementinha ali. Talvez para muitas pessoas que, a partir dali, vão começar a se despertar. Sim. Puxa, legal, interessante essa ideia, mas, por outro lado, viu, ô, Cadu, fui nesse negócio da paz, depois, a gente já começou... Eu fui atrás disso, depois só que a hora que eu cheguei lá eu percebi que não era bem o que eu estava buscando. E aí eu saí para procurar uma outra coisa naquela mesma linha. Então vou atrás da paz, mas como eu posso fazer, como eu posso realizar? Ou quem é a pessoa, a instituição que nesse momento vai poder me ajudar, me orientar nesse caminho? Sim. Então, não, não é ruim. Tá? Não é ruim, não. Não é ruim, mas também não é algo... Não é aquilo que, tipo, agora eu vou abandonar Né? Aí você fala assim, aí eu... Pô, não acho agora legal. Me aí encontrei. Aí eu vou fazendo pra que seja legal, pra aquele meu vizinho que tá no andar de baixo, que eu vejo no elevador, que o cara tá em depressão.